15, bom dia, Alfa X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie, solução reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Feedback remote, Alfa X-Ray Charlie. Chame para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, chamará para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Charlie. É do irmão na escuta? Estacionamento e chamado para o push. Estacionamento mais 7 minutos. 7 minutos. Gente, está estacionado no 5 Lima, faz 3? Ah, sim. Gente, se é melhor que você é bocada na sua retaguarda. 258, contato na Gama 0162. Rocha Sala Grosso do Oeste, prevendo a chegada do Gomed 1 na Pro de Gomed, chame 1025. 3, Charlie, bom dia. Confirmo, do Gordo 28, bom dia. Bom dia. Contato radar necológico do Via Borontaro 380. Via Borontaro 380, na minha vez assim. Para 3-10, o último transformador 1-0-1-8. 3-10, 1-0-1-8, já. Verona, chama o centro Recife 251, alternativa 23-8. 251-2381, ordenado para o 4-2-1. Correto. Bom dia. 4958, ele deu o centro para 2-1-0. Centro para 2-10-1-4-5-8. Zona 26, eu dei o centro para 2-0-0. 233. Correto, 1233, redução para 2009. Reduzindo, 2. 193, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pelo sequenciamento, mantém a prova pela comunidade local. 1233, mantendo pro limite local. Correto. Bom dia, voo 1093, informação ainda em autorização para consumo, por gentileza. Bom dia, 1093, prepare a árvore, aguarde o minuto 54. Árvore, olha. Estabilizado 2775. 275, completa a aproximação IS, chama a torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, 2-7-7-5. Aí 4-9-5-8, supera 4-1-3, última torre Salvador, 1-0-1-8. 4-1-0-1-8, azul 4-9-5-8. Passarei do 2-2-2-9. ver se mantém o 050. Autorizado Salvador 360, número Zulu 2, 1, saída Árvore 1, transição Ernesto, 1208, é o controle 5491, transponder, voo 1093. Para concluir, solito 7, um para mim, vai que estacionamento. Pronto para mim, vai estacionamento, voo 1093. E vai achar o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, voo 1093. Salvador Tower, Ocean 6211, with that next. 3 hours, 7 minutes, 9 meters. Alternate San Bravo, Golfo Romeo, 156, Golden West. 6211, back to my Uber Ninja. Come back until the point. 21018. Taxi approved by April Ninja. Call back in April. Ocean 13. 1233, Salvo Estrela. Primeira direita, siga de Alfa, chame antes da Juliette. Direita Alfa, chame antes da Juliette. Enquanto 958, pistola 0 livre, tudo autorizado. Livre, pouso, pistola 0, azul 4958. Qual foi a pista? Direita variável com 03 mais. Certo. Completou a redução para aproximação, tráfego à frente, Alfa Tango 72, com 109 igual no speed, na 12 milhas. Está reduzindo, 2221. Teste na posição 07, frente do ativo para contra Brasília. Polícia 357, prepare a saída da árvore e ativada. Alvo e aguarda na sua disposição. Completa aproximação e essa cultura, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador, é 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5. Salvador 229. Passaria do 2229, completa aproximação, prossegue com a torre 1-8, decimal 9-5. Correto. X3, Cachorro Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Salvador, nosso cordial, bom dia, Passaredo 2229, fui, aliás. 4958, Sérgio 42, chega via Alfa Juliette, bate 3, posição 3 em lá. Alfa Juliette, bate 3, posição 3 em lá, aqui. Azul, 4958. Salve Salvador, Globo 093, pronto para o táxi com 178 a bordo, 2 horas e 49 de autonomia, Parma no Leão. Passarelo 2229, evento variável com 29, todos autorizados, pista na zero. Vamos autorizando, passarelo 2229, ciente das condições. Globo 093, controlando o pátio, se desenhando, chamando o ponto de espera pronto, ajuste 1018. Contato no pátio, chama o ponto de espera. Vai chamar quando pronto, 1018, voo 03. Voo 963, após a TR da passarela nacional, 3 horas e 0, matrícula 0. Voo 963. final ali, mantém o movimento, mas é. Alô, Alinho Capral, você pode ser o Capral, por favor? Sim. Obrigado, 63. Voo 1093, autorizado, alinhar e manter a cabeceira 10. Autorizado, alinhar e manter a cabeceira 10, ponto 093. Ocean 6211, over contact for departure, climb it for the level 3, 6 0 via San Juan. Climb to level 3, 6 0 via San Juan. Request flight director, leaving the center. Ocean 6211, clear it for level 2. Back, leaving the center, Ocean 6211. Decolagem autorizada, pista na 0, vento calmo. Via Arbor 1, Total 3, 60, 1093. Boa noite, patronal, e sinal da 1-0. Como é que está, bom dia, estado, pulso autorizado no 0, vento, variável 029, 1649. Livre pouso na 1-0, 1649. Chame o centro Recife, frequência 1.25 decimal 1, antena 1.23 decimal 8. 1.05, 1.23, controle voo 1.093. 1.093, controle voo. Possível na praia de Alepa, Celeste? 1.093, direto Alepa. Direto Alepa, obrigado. Solo 55, libera a direita, chame solo 1219. Direita 1219, não mexe nada. Autorizado a alinhar e decolar, bitono zero, vento variável 039-5973. Chama agora o controle em 1208, bom dia. 08, bom dia, 5973. Salvador Rio 5973, decolado com Pucca na sua escuta. 5993, contato radar, chega para a linha de voo 330 via Saída Pucca. 330 via Pucca, solicita coordenação para vamos Romeo Fox 018. 5593, vou direto ao Jama. Direto ao Jama, 5973. 1093, Jama no centro, retifique. Frequência no 2, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Como 288, alterna 1353, com 1093, obrigado, bom dia. Chama agora o controle em 1208. Bom dia. 208, grato, bom dia, mesmo. Bom dia, o controle Salvador é o TAM 3597 na Ramon 1, cruzando 1400 pés. TAM 3597, contato Ramon, sua para nível de 360, de saída do Bruno. Whisky Yankee Uniforme. Está pronto para o ataque? Vai repartir na papá para ingresso do Whisky Yankee Uniforme. Cruzado, reporte na interseção, papá. Oscar Gonçalves. Saída Momo, após código, depois do ICP. Papapá, os que estão mais, o disco para 2.100, autorizado final do 15 metro elétrico, reporte estabilizado no localizador. Sete chamou o centro de cifre com o ensino 28 decimal 8, alterna 135 decimal 3. Fala 2881353, o TAM 3597, muito obrigado, bom dia. Pronto, Oscar Golfo Informe. Golfo Informe, Golfo Sierra, né? Confirmando. Whisky Yankee Uniforme. Decolou aos 09. Só ratificando a informação, Momo, Og, boa tarde, DCT, o primeiro fixo lá que será Eco Victor Lima Uniforme Golf, na sua rota normal do plano de voo. Afirmativo, senhor. 7. Chama o controle Luna 208, um bom dia. Chama 208, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Contatando o Whisky Yankee Uniforme, contato Radar, Silvio Paraná, de voo 400, autorizado direto Momo. DCT Momo, Whisky Yankee Uniforme, autorizado 400, Whisky Yankee Uniforme. Contatando o Whisky Yankee Uniforme, cheque em Santinatria, recebo o permissão de 200, 10 e cruzando no nível 2 no 10. Cruzando 3 mil no momento, já. Certo, e parece que você está mantendo 210. Continua ainda, então, o esquema que me comandou assim, o número de 048. Afirmativo, já. Esquema que me comandou direto o código. Direto o código, o esquema que me comandou. Torres, será uma de 970, autorização Teresina, Tapaíndia, negativa em nada. Opa, companheiro, por gentileza, chame só em 1219. 19, é. Decolado ao Zona 1, condições de cumprir o perfil mínimo da saída apenas até cruzar o campo? Cruzar o campo, afirmativo, senhor. Após isso, falta reza bravo. Alô, reporte na vertical. Falta na vertical, onde você está? chama para o controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, senhor. Papatango, Uísque e Yankee informe, chame o centro Recife. Frequência 1.2.8, alterna-me 35.3. 1.2.8.1.35.3, confirmando? Afirmativo, 1.2.8.8. Corrigindo. Uísque informe 1.2.8.5, alterna-me 35.45. Afirmativo. Obrigado, bom dia, senhor.